sabe que é sábio se querer. Mais crianças, mais amigos pra valer. Ei! Venha na Coreto, sem correr perigo. Vem que o trem é mágico também. Aqui é o Coreto, tudo é tão bonito quando estou a bordo desse trem. Ah, cada um que entra é mais outro vagão. Deslizando pelo trilho, pelo ar. Leve, solto, feito bom.